Vai parar de olhar pro mundo, o negócio é fogo! Fui! É fogo, é fogo, é fogo pentecostal. É fogo que limpa, liberta de todo mal. Esse fogo é poderoso, é resposta natural. Quem dá glória recebe fogo, esse fogo pentecostal. Quem dá glória recebe fogo, esse fogo pentecostal. Jesus não quer frieza não, quer povo forte de oração. Quem não dá glória não vai vencer, mas quem glorifica tem mais poder. Quem da glória recebe fogo, esse fogo pentecostal. Levanta a mão, pode saltar de alegria neste lugar. Contempla o anjo que já chegou pra dar vitória a quem glorificou. Recebe fogo, esse fogo pentecostal. Quem da glória recebe.